sofrer. Abre o novo e toma de fé em seguida. Derrade as penas e peça a viver. Já estamos vivos no espaço frio. Abre o novo e toma de fé em seguida. Derrade as penas e peça a viver. Abre o novo e toma de fé em seguida. Derrade as penas e peça a viver.